Hoje, dia 19 de abril de 2015, nós vamos continuar a série de pregações a respeito da parábola do filho pródigo. Nós estamos hoje no terceiro domingo e estamos hoje a partir do versículo 20 em diante. Amém? E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e viu seu pai, ou seja, o pai viu ele, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com seus amigos, com meus amigos, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, ou tudo que é meu é teu. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque tua palavra é como um jornal do último momento. Tua palavra, Senhor, é tão recente, é tão atual, e ela é tão penetrante como espada de duas lâminas, que pode entrar profundo do nosso ser, separar alma e espírito, junto e medula. E nós, Senhor, não temos o que nos defender diante da tua palavra, porque ela expõe nossas entranhas, ela expõe a nossa vida, mas não só isso, ela também é remédio e cura. Obrigado porque o Senhor dá o diagnóstico, mas o Senhor também dá o tratamento. Obrigado porque a ferida que o Senhor abre, o Senhor mesmo fecha. E nós sabemos que é um Deus de conserto, e o Senhor nos quer mais parecidos com o teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para a tua palavra. É que te pedimos em seu nome. Amém. Amém, amados. Amém. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Viu seu pai, ou seja, o pai dele o viu. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se no pescoço e o beijou. Primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês hoje aqui é um conceito que precisa ser curado em nosso coração. Eu acho que eu não vou terminar hoje. Quantas vezes nós erramos, pecamos, e abrindo um parêntese, você sabia que todos os crentes pecam? Você sabia que os nossos discipuladores pecam, que os nossos líderes de grupo pecam, que os líderes de ministério pecam, que o pastor peca? Uma vez eu estava orando com minha filha e botei ela para orar. Eu tenho esse momento com ela todos os dias quando eu vou botar ela para dormir. Sempre tenho um tempo devocional com ela. Eu leio um livro sobre história de missionário, ou nós meditamos a palavra, sempre estou treinando ela na palavra de Deus. E aí, eu falei: ora agora, filha. E ela começou a orar. Ela falou: Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe minha família. E orou pela família toda. E depois: eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados. Perdoe os pecados de meu pai. Oh, não, Senhor, desculpa, meu pai não tem pecados, não. Desculpa, Senhor, meu pai não tem pecados. Aí eu não podia dizer amém, né? No final da oração, é claro que veio a pergunta: Pai, desculpa, Pai, porque eu falei para Deus que você tem pecado, você não tem pecado, né? Aí eu falei: Vem, filha, para falar a verdade, eu tenho. Aí ela imediatamente perguntou: O quê? Quais? Aí eu falei, isso eu resolvo com seu avô, que é meu discipulador. Brincadeira. Quando ela perguntou quais, aí eu falei alguns que ela podia suportar, né? Falei, filha, nem sempre eu faço o que eu prometi. Às vezes não consigo, isso é pecado. Eu não busco a Deus às vezes como deveria, isso é pecado. Ela, pode parar, pai, tá bom. Como quem diz assim, não preciso, não vou saber administrar isso. Nós pecamos. A Bíblia diz, lá no, nas cartas de João, diz assim, filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, mais uma vez vos digo, não pequeis. Mas se pecardes, todavia, vós tejais um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o próprio João diz, aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Ou seja, é uma dura realidade, todos nós pecamos. Pecamos por obras, por ações, por omissões, por pensamentos. Eu tenho trabalhado muito isso com vocês, de como nós devemos ter uma vida santa, porque isso agrada a Deus. Eu tenho testemunho para contar. Eu estou orando pela adoção dos meninos, que eu quero adotar, vocês sabem, dois irmãos. E eu fui providenciar um dos documentos para adoção. E sentei diante do profissional que ia dar os documentos, eu e Paula. E aí ele foi nos fazendo perguntas e fomos respondendo. Até que ele fez uma pergunta crucial. E eu, ali diante daquela situação difícil, eu tive que falar a verdade. E essa verdade pode custar a adoção dos meus filhos. Irmãos, isso para mim foi uma grande vitória. Nós oramos no carro até um pouco emocionados, porque aquela verdade que parecia uma mentira, se mentíssemos é como a teologia católica, sem nenhuma ofensa a quem é católico, eu respeito muitos católicos, mas a teologia romana diz, no credo romano, no catecismo diz, que a mentira só é pecado quando não é uma mentira branca, quando não é uma mentira para o bem. Só que isso, com todo respeito aos católicos, isso não é bíblico. Toda mentira é pecado. Toda mentira é pecado. E nós falamos a verdade ali. E aquilo alegrou muito nosso coração. Porque era uma mentirinha muito pequenininha. Era só dizer uma palavra chamada não. Mas não era não, era sim. E a palavra de Deus diz que sim, sim, não, não. E que o passar disso é procedência diabólica. E ali, mesmo com tanto desejo no coração de efetuar aquela transação, de resolver aquilo com aquela documentação, o Senhor nos deu graça para que pudéssemos falar a verdade. Obrigado, meu irmão. E o nome do Senhor foi glorificado ali. Amém, irmãos? Continue orando para eu conseguir adotar os meninos, sou da vontade do Senhor, mas não quero nada que não seja da vontade de Deus. E com mentira não dá certo. A palavra de Deus diz que aquilo que parece bom aos olhos do homem, afinal disse é a morte. Então é melhor fazer do jeito certo, amém ou não? Então, voltando a onde eu parei, muitas vezes nós achamos que nós não pecamos. Mas muitas vezes, infelizmente, nós pecamos. O que fazer então quando acontece um pecado? Eu tenho ensinado para vocês sobre santidade, que a santidade ela nos leva a não pecar deliberadamente. O pecado é um acidente. Falamos hoje na escola bíblica que o pecado é como um pneu de estepe. A gente faz de tudo para não usar. O perdão, a graça. A gente precisa dela o tempo todo, mas a gente não enfia o carro num buraco para poder sair do carro e trocar o pneu. Sempre estamos usando da graça, amém, irmãos? Amém? Mas a graça não pode ser usada para dar ocasião à carne. Ah, porque eu tenho um estepe, então eu vou passar em cima daquele prego. Não. Então, nós infelizmente pecamos. Isso não deve ser um texto dito no momento errado. Cuidado, porque se sua mente lhe sugerir isso no momento errado, pode ser uma tragédia. Se o momento de tentação, de provação, vier isso que eu estou te falando, não foi o Espírito que te lembrou, foi o diabo. Porque o diabo pode dizer assim: vê lá, o pastor disse que todo mundo peca, desse bobagem, você quer ser mais santo que os outros? Mas você pode repreender em nome de Jesus, que essa palavra não veio de Deus. Então, o que nós fazemos quando nós pecamos? Será que a gente precisa matar um bicho para Deus perdoar a gente? Será que a gente precisa dar uma oferta gorda para limpar nosso pecado? Será que a gente vai fazer uma boa ação, uma boa obra e aquilo vai comprar Deus? Se quiser você uma coisa, não tem dinheiro que você pague. Toda a fortuna de Bill Gates não é mais rico assim não, né? Ainda é. Toda a fortuna dele não paga uma grosseria que ele fez com a esposa. Na verdade, uma grosseria que você faz com a esposa, espiritualmente, é suficiente para você ser condenado à morte diante de Deus. A palavra diz, o salário do pecado é a morte. Mas tem outra parte do texto que diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que fazer diante do pecado? O que fazer se cometi o pecado? Se falei mal de alguém, se comprei sabendo que não ia poder pagar, se menti, se enrolei, se pequei com os olhos ou com o corpo, o que fazer, o que fazer, o que fazer? O arrependimento, ele tem pelo menos três marcas. Guarde isso, anote isso, não esqueça disso. O arrependimento, ele é marcado por pelo menos... Ah, descobri o problema. Desculpa, Lucas. O arrependimento é marcado pelo menos três comportamentos. Eu acho que eu vou me dar um microfone sem fio de presente. Primeiro, tristeza pelo que fez. Se você está arrependido de alguma coisa, você fica triste. Ô, gente, a gente entristece. E não adianta querer se alegrar, não. Como disse o Leonardo Haverhill, o entretenimento é o substituto do infernal da alegria. O entretenimento é o substituto infernal da alegria. Às vezes a gente quer se entreter para poder passar a tristeza do pecado. Não. A tristeza, segundo Deus, produz frutos dignos de quem se arrependeu. Então, se você não se entristece mais com o pecado, você está numa situação muito grave. Muito grave. Se o pecado para você é uma coisa trivial e necessária, corriqueira, você está muito mal. E em nome de Jesus, eu espero que você se arrependa. Há tempo. Primeira coisa que é marca do arrependimento é tristeza pelo que fez. Tristeza real. Quebrantamento real. Há uma dor pelo pecado. O pecado faz doer. Quando eu... Essa semana mesmo eu estava dirigindo, eu fui resolver essa documentação da adoção dos meninos e fui na cidade que é vizinha, e aí eu vim, tinha uma carreta daquela de 30 metros, 25 metros, e o sujeito era muito excêntrico no volante. E de repente ele resolveu dar passagem para a gente. E ele entrou no acostamento, era um lugar que não se ultrapassa, porque era uma subida de curva à esquerda. Então você não via quem vinha, não via de jeito nenhum quem vinha do outro lado. E ele subiu e ele entrou no acostamento e começou a dar sinal com a mão para a gente passar. Eu aqui na minha, estava na minha, fiquei. Sei lá, que esse cara é um sádico, ele quer eu chegar perto, ele jogar em cima, não sei. E aí, eu confio muito em Paulo. Paulo é um excelente motorista. Muito melhor do que eu. E aí, eu costumo dizer que ela começou a dirigir trator aos 13 anos. Na fazenda do pai. E aí ela falou, vai meu tico, vai. Quando ela falou vai, eu aí puxei a marcha e dei o que o meu carrinho tudo tinha, deu. Quando passei do carro, eu dei um carão nela. Eu falei, nunca mais você use da confiança que eu lhe dou para dirigir, para você mandar fazer um negócio desse. nunca mais. A Helena falou, mas assim, brincando, eu falei, nunca mais faça isso. Bem, é verdade que estava um pouco frustrado pelo que eu não tinha conseguido por ter dito a verdade. Mais cedo, né? Irmãos, aqui não me fez tanto mal, tanto mal, tanto mal. Fiquei ali calado, calado, calado, calado. E aí eu estava mal, mal, mal, mal. E ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, assim, com um legalzinho assim. Aí eu... Ela me perdoou. Ela sabia que eu estava triste com isso. E a gente, quando eu aprendi com meu pai, deu um legalzinho para ela. A gente se perdoou. Eu mais ainda, né? Eu mais ainda precisava do perdão dela. Então, a primeira coisa no arrependimento é a tristeza pelo que fez. Se você pecou, deixa a tristeza de Deus. Não é depressão. Eu sei o que é depressão. Não é depressão. A depressão, ele prova o quanto você é ruim. A tristeza, segundo Deus, ele prova quanto o pecado é ruim e quanto Deus é bom. É uma tristeza diferente, uma tristeza no colo de Deus. Não é uma tristeza sozinho, como a depressão nos leva. É uma tristeza acompanhada. Até porque a tristeza da depressão não é tristeza, é vazio. Tristeza deprimida não é aquela tristeza melancólica, muitas vezes. Eu já tive paciente que era, tinha, dentro de mania, estava deprimido. Tinha uma depressão com hipomania. Então, você olhava para a pessoa, parecia deprimido, mas estava deprimido. Por quê? Por causa do vazio existencial, entendeu? Copiou aí, psicólogo. Mas essa tristeza, segundo Deus, é no colo dele. Já tomou uma palmada e foi para o colo do seu pai? Da sua mãe? É isso aí. É a tristeza no colo. Essa é a tristeza, segundo Deus. É você ter a convicção de que aquilo é errado, de que aquilo é maldito, de que aquilo não é onde você deveria estar, aquilo não é o que você deveria ter feito, aquilo não é o que você deveria pensar. Então vem uma tristeza segundo Deus. Está claro? Diga amém. Amém. Então a primeira coisa do arrependimento é a tristeza. A segunda coisa é uma profunda disposição para não fazer mais aquilo. Você, inclusive, elimina os meios de fazer aquilo. De novo. Tem um filme, eu gosto muito, que ele é Prova de Fogo. Que filme lindo. De vez em quando eu vejo aquele filme. Eu tenho um DVD em casa. E o sujeito, ele tem problema com pornografia. E ele... Deus começa uma obra linda na vida dele através de princípios que o pai dele vai ministrando para ele. O Caleb. E o pai vai ministrando princípios a ele, princípios, princípios, e ele começa a ser revolucionado por Deus, pelo Espírito de Deus. E um belo dia ele está em casa sozinho, e aí ele abre o computador para ficar olhando lá os barcos que ele gostava, que ele queria comprar, e aparece uma mensagem de uma mulher propondo uma fornicação virtual ali com ele. E ele olha para aquilo, ele levanta, ele e faz uma luta. E aí ele vai e volta, e vai e volta, e aí, irmãos, é uma coisa linda demais. Ele pega um taco de beisebol e ele arranca esse computador. Ele dá nesse computador, ele dá nesse computador, ele dá nesse computador com tanto gosto, com tanto gosto, com tanto gosto. Aí vem, né, o humanismo da gente, né? Podia doar. Doa do dinheiro, gente, outro. Era uma catarse, era preciso que ele viver aquilo. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente elimina os meios. Corta relacionamentos. Se você excedeu no relacionamento com alguém... Se você é casado, você é um servo de Deus, ou você se excedeu no relacionamento com uma pessoa que não conhece o Senhor, o que é que você faz? Corta o relacionamento. Ninguém, irmãos, ninguém, ninguém sai de casa, nunca traiu a mulher, sai de casa, de manhã acorda de noite no motel, nunca é assim. Primeiro ele recebe um elogio e gosta. Gente, quando uma mulher me elogia, eu fico vermelho que nem um camarão, odeio que uma mulher me elogie. Eu não gosto. A não ser uma irmã que fala, pastor, foi uma benção a palavra, de glória a Deus, é a Deus, né? Mas se eu me elogiar que eu estou bonito, que eu estou cheiroso, misericórdia. Eu fico sem graça demais. E eu não estou dizendo que a pessoa tem maldade, não. Vocês estão entendendo, irmãos? É porque é uma situação que eu não quero dar mais do que aquilo. Aí a mulher vai e elogia. Aí no outro dia, o rapaz se acha no direito de elogiar ela também. Ó, aí o som. Gente, ao vivo é assim, gente. Alô, alô. E aí o rapaz se acha no direito de elogiar ela também, e elogio nada, nada piedoso. E aí, aquele elogio, um dia um toque no ombro, um toque na cintura, um toque na mão. Depois troca o telefone, começa a trocar mensagens. Marido e mulher não pode ter senha de WhatsApp, de telefone, de celular, de nada. Mulher não pode, o marido tem um monte de senha no celular. Mulher tem senha no celular, no WhatsApp, no e-mail. Na minha casa todo mundo sabe minhas senhas. Até os irmãos sabem da igreja, porque é a mesma senha do Netflix, quando chegam lá da internet. Não pode. Privacidade. Que privacidade tem um marido com a mulher? Se tem toda a intimidade, como que vai ter uma privacidade social? Isso é do inferno. Criança com senha de e-mail, senha de WhatsApp, senha de telefone, senha de... Está errado. Enquanto como do meu pão, toma do meu cinturão. Está na minha casa, tem todas as senhas, tem tudo. Você é o pai, você é a mãe, toma o seu lugar, toma sua postura. Como é que o marido tem senha? Tem um e-mail, que a mulher não tem uma senha, tem uma coisa, um computador, tem um diretório do computador e a mulher tem outro. Cada um tem uma senha, isso é inferno. Isso é brecha para o diabo agir, gente. Vigia em nome de Jesus. Estão pensando que estão brincando? O Facebook é uma bênção para quem sabe usar. Eu nunca mais entrei naquilo, vou até tirar, porque hoje em dia virou uma intromissão. E o que eu tenho ouvido falar, situações graves, porque o povo está se encontrando de novo. Tudo bem, você foi o grande amor da minha vida. O inferno lá de 30 anos atrás aparecendo de novo. Irmãos, vigiem em nome de Jesus. Corram do pecado. Porque o pecado é como um câncer. Tem que ser tratado imediatamente, de forma muito drástica. Tem que arrancar, tem que lançar químio, rádio. Você tem que correr o risco de perder a vida para poder se salvar dele. É como um câncer. Tem que ter arrependimento. Que a primeira coisa, arrependimento, tristeza. O menino ficou triste, ele se abateu. Ele disse, a Bíblia diz, caiu em si. Tem que se entristecer pelo erro. Tem que ter disposição para não fazer mais. E isso engloba aniquilar toda a ponte com o pecado. Todo vínculo com ele. Amém ou não, irmãos? Disposição para não fazer mais. Que nem um menino uma vez, que ele tinha um certo tipo de pecado. Ele foi se confessar para mim e eu falei, não está usando mais não? Não. Mas tinha escondido em casa. Como é? Você está arrependido, ainda tem guardado? É porque se eu cair, eu não tenho que ir para o traficante. Não está arrependido? Quantas vezes eu já acompanhei pessoas em situação de adultério, que querem se livrar de qualquer jeito do adultério, e eu digo, ô gente, já tendo gente há mais de 10 anos, mesmo sendo novinho, tá? Então não tenta adivinhar quem é não, que isso é pecado, é meu não. E disse assim, você tem um contato dela aí? É, tenho. Pra quê? Não pensei. Não. Começa a gaguejar, fala, apaga aí. Não, vou apagar. Apaga agora. Não, porque a gente está conversando tantas coisas. Você vem aqui, você está me pagando para se enrolar? Então apaga aí agora. Vem cortar, irmãos. É que meu pai fala, não adianta você abrir o chuveiro e ficar embaixo. Não deixa me molhar, Senhor. Não deixa me molhar. Como? Tem que ter postura. Meu pai me ensinou, ele falou assim, você vai na casa da sua namorada, você só entra lá quando os pais dela estiverem lá. Você fica na sala, você nunca entra no quarto dela, você nunca fica em casa, se ela não estiver em casa. Uma vez eu fui visitar uma namorada minha, E Deus só me livrou de fornicação, desse pecado, depois que eu me converti, porque eu entendi que era algo tão grave, tão drástico e tão catastrófico, que eu queria ficar a léguas de distância, e cumprindo todas as orientações que meu pai me dava. Eu toquei a campainha, a moça, que não era muito consagrada, digamos assim, sobe aí, gente, eu subi. Aí eu falei, cadê essa família? Não está aqui não. Foi assim, ó. Sabe quando a pessoa continua, ela está indo e continua vindo sem parar de andar? Foi assim, ó. Aí ela, por que você está indo? Eu falei, vamos comprar uma Coca-Cola. Daqui a pouco eu volto. E eu fiquei de placar esperando a família dela chegar para voltar. Isso não pode, tem que levar a sério o evangelho, irmãos. O evangelho é coisa séria. O pecado, ele adoece a gente. Todas as áreas, espiritual, financeira, social, moral, psicológica. Pecado é uma desgraça, pecado mata até uma planta. Primeiro, se entristece pelo que você fez. Segundo, se dispõe a não fazer mais e corte todo o vínculo com o seu pecado. Todo o vínculo, amém ou não? Terceiro, se for possível, conserte seu erro. Você roubou alguém? Arrependeu. Arrependi, pastor, eu já cumpro essas duas coisas. Estou muito triste pelo que eu fiz, nunca mais vou fazer. Falei, já devolveu o dinheiro? E precisa? Claro que precisa. Devolvo o dinheiro. Mas eu não tenho, foi muito. Vá lá confessar. A gente vai levar a sério ou vai brincar? Os irmãos estão lá sendo degolados porque eu não nego a Jesus. Vamos prender com eles? O cara tem um filho fora do casamento. Converteu. Ô, pastor, era tão fornicário. E me arrependo, não sou mais assim. Glória a Deus, irmão, que bênção. Ah, me entristece tanto ter sido assim. Glória a Deus. Você tem alguma ligação ainda com seus casos antigos? Não, pastor, nenhum. Eu até nem mais fui visitar aquele menino lá. Como? Não, pastor, porque tem que cortar, ó, os vínculos. Você não foi visitar? Ah, você tinha um caso com um menino? Não, é meu filho. É seu filho, você nunca mais foi ver? Filho é seu. Você tem que dar pensão a ele. Se possível, conserte o erro que você cometeu. Amém, irmão? Não dá para matar o menino. Então vá sustentar ele. Amém ou não? Amém ou não? Então, arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Mas é muito mais do que palavras. O que aconteceu com esse menino? Ele se arrependeu. Tão é prova que ele se arrependeu que ele ficou triste pelo que fez. Tinha uma franca disposição de não fazer mais. E foi consertar o seu erro. Amém ou não, irmãos? E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Deixa eu dizer agora para você. Sabe o que você tem que fazer? Só uma coisa, se arrepender. Sincero e profundamente. O Senhor está disposto a passar por uma situação, a passar por um algo que parece tão constrangedor, né? Naquele tempo, os homens proprietários não corriam. Era uma vergonha. Eles caminhavam muito lentamente. Um dono de posses jamais ia ver correndo. Eles não corriam. As pessoas vinham até ele. E o que a Bíblia diz é que esse homem, vindo ele de longe, eu creio então que ele estava esperando o filho. Deus, irmãos, ele está na expectativa do seu arrependimento. Ele está na expectativa de trazer honras para você que você nunca imaginou. Mas o diabo, ele convence a gente que a gente não é digno. Não vou contar a história para vocês. Uma vez, uma família no sítio, eles tinham um ganso. A mãe da família tinha um ganso. Um ganso de estimação. E esse ganso, ele, eu não vou demorar muito, não estou muito bem. Então, só mais uns 20 minutos e a gente termina. Por favor, preste atenção. Esse ganso, ele era o xodó da mãe do sítio. Era o xodó da casa. E um dia o menino estava andando de bicicleta e sabe como é ganso, né? Ganso é que nem pato. Ganso corre atrás. Quem conhece? Quem já viu, já teve. Ganso borde, ganso bica. Ganso não tem um negócio com Deus, né? Ô animalzinho. E aí o ganso foi atrás de mim com a bicicleta, enfiou o pescoço na roda e quebrou o pescoço. Irmãos, quando esse menino viu, a bicicleta travou e rabiou, ele caiu. Quando ele viu o pescoço do ganso, ele tentou grudar o pescoço do ganso, botar um pau, amarrar, mas não teve jeito, o ganso morreu. Era de estimação, era treinado. Ganso super inteligente, chama pelo nome. É incrível. Aí, a irmã viu. Menina, brincadeira? E a menina viu, ele era meio peralta com ela, Aí ela viu a oportunidade dele se vingar, dela se vingar. Aí ela falou assim, a mãe falou, quem vai lavar os pratos hoje? Aí ela falou, João lava os pratos, mamãe. Aí ele olhou assim para ela, aí quando ele ia, como que diz assim, você tá maluca, eu vou lavar o prato. Aí quando ele fez assim a careta, ela disse, ela só disse assim, ó, eu vi o ganso. Quando ela falou, eu vi o ganso, ele gelou. Ele disse, eita, ela viu o ganso, tô frito. E ele lavou a louça. Que lavava era ela. Esse menino começou a lavar a louça, varrer a casa, enxugar os pratos depois. Ele começou a dobrar a roupa dele, dobrar a roupa dela, passar o pano na casa. Começou a capinar. O menino virou um escravo. O escravo daquele pecado, porque todas as vezes que ele chegava para a irmã, falava, você está exagerando? Ela falou assim, talvez você tenha exagerado quando você matou o ganso da mamãe. Aí ele voltava. Aí ele disse, não aguento mais lavar a roupa, lava suas roupas. Aí ela falou assim, eu lembro o que você fez com o ganso. Você quer que eu conte para a mamãe? Aí ele dizia, você está me matando, eu não consigo mais, não aguento mais. E assim demorou um ano da infância desse menino, que ela não fazia nada, nenhuma função da casa quando a mãe estava a fazer. Quando a mãe não estava, ela fazia. Depois de um ano, esse menino não aguentava mais ser escravo daquele pecado dele. E aí ele, de noite, chorando no quarto, a mãe foi bater na porta e falou, João, o que você tem? Aí ele chorava, e falou, João, sou sua mãe, o que é que você tem? Ele chorava copiosamente. E a mãe disse, eu preciso saber o que aconteceu, filho. Eu quero te ajudar. Aí ele disse, mãe, eu não aguento mais. Aí ela falou, você não aguenta mais o quê? Eu não aguento mais o que minha irmã está fazendo comigo. E o que ela está fazendo comigo? Ela está me obrigando a fazer as coisas. E ela disse, por quê? Ah, mãe, você não vai entender, mãe, não posso te falar. Ela falou, fale, filho, fale. Depois da mãe insistir muito, ele falou, mãe, eu não aguento mais, mãe, foi eu que matei o ganso. Ah, mãe, não me mata. Não me mata, mãe. Aí a mãe, mas se você sabia que ia apanhar, porque você não me contou? Porque eu estava com medo da senhora me bater. E aí eu preferi fazer o que ela mandava que eu fizesse. Ela ficou me escravizando, mãe. Eu não aguento mais, eu prefiro que a senhora me corrija. Mãe, pode me bater então, mãe, pode me bater. Aí a mãe disse assim, por que você demorou tanto tempo a me contar? Aí ele, como assim? Eu já sabia, eu vi a hora também. Eu estava na cozinha e vi. Aí ele, a senhora viu? Mas mãe, e a senhora deixou ela fazer isso comigo esse tempo todo? Aí a mãe disse, eu só estava esperando você me procurar. Às vezes nós nos queixamos que o diabo tem feito males a nós. Que o mundo tem feito males a nós. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer ir nas nossas forças. A gente insiste. Deus vê tudo, irmãos. Deus sabe de tudo. O que você pensa, o que você faz. Não tem novidade para Ele. Confesse para Ele. Para de ser escravo do pecado. A Bíblia diz, e o pecado jamais terá domínio sobre vós. Aí você fala, ainda bem, pastor, que essa mensagem não é para mim, porque eu não traio meu marido, não traio minha esposa, eu não consumo pornografia, não bebo, não fumo, não roubo, não sou desonesto, eu sou uma boa pessoa. É um dos piores pecados. Porque a Bíblia diz, aquele que diz que não comete pecado, é mentiroso e faz Deus mentiroso. Não tem essa pessoa. Por mais cândida, honesta, organizada que seja, ela ainda assim precisa sentar com Deus e confessar aquilo que ela fez e confiar a Ele a disciplina. É muito melhor a disciplina de Deus. É melhor a disciplina que corrige do que a leniência que estraga. Disciplina de Deus é amor, é correção, é conserto. Irmãos, quando esse pai viu ele voltando, o pai correu, se jogou no pescoço dele, outro absurdo para a época. Aleluia. Ele se moveu de íntima compaixão. Você pensa que a mãe não sofria quando via o menino escravo? Sofria. Mas ele precisava confiar nela. E movido de compaixão, se lançou ao pescoço e o beijou. Eu falei sobre isso semana passada. O beijo aqui é um sinal, é um símbolo muito forte nessa cultura judaica. é um símbolo de que eu sou contigo, você é comigo. Eu tenho pura intenção com você. Pode contar comigo para qualquer coisa. Por isso que foi estranho para Jesus quando Judas o entregou com um beijo. Porque o beijo era o contrário do que ele fez. O pai beijá-lo é dizer assim, não se beijava um servo, nem um parente, só um filho, um irmão. E quando o pai beija ele, o pai diz assim com isso, não tem mais, você não me deve mais nada. Acabou sua dívida. Uma das traduções bem literais para adorar é beijar a face. Vai beijar a face de Deus quando você o adora, que ele vai beijar a sua também. Não que ele lhe adore, mas ele ama muito. E a Bíblia diz que o pai correu e moveu-se de íntima compaixão, ou seja, sabe o que é íntima compaixão? É sentir a dor do outro. Deus sente a dor que você sente. Você sabia que até, já estou terminando, presta atenção, você sabia que até a dor que você tem pelo seu pecado, Deus, ele sofre com você a sua dor? A dor para você santificar, ele sofre com você? Tudo que ele quer é libertar. Tudo que ele quer é um tempo novo. Tudo que ele quer é dar uma plenitude de vida. E eu vou falar domingo que vem sobre essa plenitude de vida, não vai dar tempo. Mas olha aqui. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Vocês lembram o plano que ele fez? Vamos prestar atenção aqui, eu vou terminar aqui no 21. Ele disse assim, no 15, perdão, 17, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros no meu pai têm abundância de pão, e eu que pereço de fome, levantar-me-ei, não é isso? Irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de chamar teu filho, faz-me como um dos teus diaristas, não é isso aí? Só que o pai interrompeu ele. Veja que tem uma parte desse discurso que falta. Quando ele chega para o pai, veja aqui, Silvia, comigo, olha só. Diz assim. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, como ele tinha planejado. E já não sou digno de ser chamado teu filho, como ele tinha planejado. Mas antes que ele dissesse ao pai, faz-me com os teus trabalhadores, o pai o interrompe. Como eu sei que o pai o interrompe? Porque antes dele falar essa parte, o pai diz, trazei depressa a melhor roupa. O pai não queria que ele chega. O pai não queria esmagar a cana quebrada. Quantas vezes Deus só quer que você chegue para ele, às vezes você mal começa a se confessar, ele já diz, tá bom. Eu sei que é sincero esse coração. Às vezes não. Às vezes ele diz, bota tudo para fora aí. Fala aí, você errou em quê? E às vezes não quer confessar o pecado porque não quer fazer o conserto, que eu falei mais cedo. E às vezes Deus tem que falar, bota para fora aí, vomita aí. Fala o que você fez. Não foi só isso não, foi mais. Confia para mim porque eu já vi. Mas quando o coração é sincero, a gente só começa a falar, Senhor, e ele fala, tá bom, vem cá, te perdoo. Irmãos, Deus ama um coração sincero e contrito, esse ele não despreza. Antes que o filho falasse alguma coisa além, o pai interrompeu, ele cumpriu o papel de filho, e se humilhar e voltar, e o pai cumpriu o papel de pai, de perdoar e refazer e reintegrá-lo. Meu não, irmãos. Não importa o tão longe que você foi, o que importa é o quão perto você pode chegar. Nada vai mudar aquilo que ele já decidiu sobre você. Você é filho, acabou. Receba seu lugar de filho, de filha. Está guardado. Semana que vem eu vou continuar. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor é um Deus bom, cheio de graça e misericórdia. Senhor, nós pecamos. E qualquer pecado é suficiente para nossa perdição e nossa morte. Mas nós te agradecemos que o Senhor morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas esmagaduras nós somos sarados. O Senhor levou sobre si a nossa vergonha e o nosso pecado. E nós confessamos isso diante dos homens, porque o Senhor diz que aquele que confessa-me diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E nós confessamos aqui que o Senhor morreu por nós, e que nós recebemos o teu perdão. Obrigado, nosso querido, amado Jesus, porque o Senhor não age como aquela irmã que acusava. Ao contrário, o Senhor, tendo tempo, nos diz, através do Teu Espírito, confessa e deixa, confessa e deixa, se entrega e deixa. Você vai achar a misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos recebe. Obrigado, Pai, porque Tua graça é como aquele para-brisa de carro que não deixa a chuva impedir nossa visão. O Senhor está sempre limpando, sempre limpando, sempre limpando, sempre limpando, sempre limpando, sempre limpando. Aleluia! Que em nome de Jesus não usemos da graça para dar ocasião ao pecado. Mas que em nome de Jesus temos um arrependimento sincero, genuíno, profundo, verdadeiro. Nosso arrependimento seja tão genuíno que nos leve a mudanças radicais. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer na vida de homem e de uma mulher. Nós, Senhor, queremos ir sim diante do Senhor dizer que nós pecamos contra o céu e contra Ti. Nós somos dignos de ser chamados Teus filhos. Nós queremos ser como um dos trabalhadores. Queremos ouvir o Teu brado antes de nós nos entregarmos a um lugar de servo e não de amigo. E o Senhor dizer, basta, você é filho, vem cá e dá um beijo no nosso rosto. Abre nossos ouvidos espirituais para ouvir o Teu basta. Para ouvir o Teu vem cá, filho. Porque o Senhor quer um lançamento de intimidade conosco. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é amoroso, bondoso. E o Senhor nos chama a vida em lugares altos. Porque o Senhor tem pressa de levar a Tua noiva. Os dias urgem, os irmãos estão sendo degolados pelo mundo. As profecias se cumprem. Vemos o poder de Cristo agir na economia, agir nas famílias. E nós vemos o Senhor ter nos marcado com o Teu Evangelho. Que em nome de Jesus sejamos prontos para a Tua vinda. E que ela não demore. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória ao Teu nome. Amém, amados. Fique de pé, vou dar avisos rápidos. E vou ministrar a bênção. Irmãos, olhem para minha família, estamos... Já tem tentado contra a nossa saúde, para perder, né? Porque ele é um derrotado, ele só levanta para cair. Mas, glória a Deus, porque a gente está incomodando ele, né? Então ele tenta incomodar a gente, mas Jesus vai dar o dele. Então, mas olhem por nós, né? Então, estou aqui pela graça. Paula está com Sofia, você está muito doentinha. Eu quero que você ore por ela. Você vai orar por nós? Diga amém. Amém. Olha o que a Bíblia manda, viu? Você orar por mim. E eu agradeço o seu carinho, viu? Irmãos, segunda-feira, na casa de Raquel e Jackson, núcleo maravilhoso, 19h30. Terça-feira, na casa de Edna e Chateau, bênção demais, Santo Antônio. Quarta-feira, lá em casa, o núcleo das crianças e o meu. Se Deus quiser, no meio do ano, a data ainda, vou discutir com os líderes, estaremos multiplicando nossos núcleos para que possamos nos espalhar mais ainda pela cidade, amém? Receba a bênção, fique assim com sua mãozinha. É a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo. Apliquem a palavra do Senhor na sua vida. Te guarde, te proteja. Te proteja da mulher estranha, do homem mau, do homem estranho, da mortandade que assola ao meio-dia. Que o Senhor seja a tua destra, vá diante de ti, vá aos seus lados, vá atrás de ti, te calçam as suas mãos. Que o Senhor guarde a sua mente e seus pensamentos. Que vocês sejam santos em todas as suas atitudes. Que vocês sejam sal e luz. E que em nome de Jesus, o Senhor resplandeça a glória dEle sobre as suas vidas. Senhor, seja com tua igreja espalhada sobre a face da terra. Senhor, seja com os irmãos que entabunam nessa noite. Que o Senhor derrame graça e glória em todo lugar que chama o teu nome. Que haja revelação da tua palavra, conversão. Que haja restauração da tua noiva e ela... plena e linda, se prepare para o dia que o Senhor vai levá-la à igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Desculpe eu falar tão pouco, né? Você sair ainda assim querendo mais, mas semana que vem a gente continua. Um beijo. Dei uns 5 abraços, em nome de Jesus.